Obrigado a Deus. Obrigado a Deus por me amar sem fim, por derramar teu amor sobre mim. Pelo dom da vida, tão sagrado e forte, por cada vitória, por cada nova sorte. Por me dar os meios, por abrir o chão, pra que eu siga em frente com o teu perdão. Obrigado a Deus por tudo que me deu, pela paz, pela força, por ser sempre o meu céu. Pela família que ganhei pra amar, pelos desafios que me fizeram lutar. Obrigado a Deus, até pelos que feriram, com palavras duras que me construíram. Pois nas fraquezas encontrei poder, e aprendi contigo a não mais temer. Porque parecia dor virou lição, e cada queda fortaleceu meu coração. Obrigado a Deus por tudo que me deu, pela paz, pela força, por ser sempre o meu céu. Pela família que ganhei pra amar, e até pelos inimigos que me fizeram superar, superar. Obrigado a Deus por tudo que me deu, pela paz, pela força, por ser sempre o meu céu. Pela família que ganhei pra amar, e até pelos inimigos que me fizeram superar, superar. Obrigado a Deus por estar aqui, caminhando ao meu lado sem jamais desistir.